aqui a Expoga andará os seus custos por 120, 125 mil euros. A Expo Fácil custa 1,5 milhão de euros e que consegue gerar receitas dando até lucro, enquanto até agora a Expo H nunca teve um ano que o resultado fosse positivo. O que seria o ideal é que era a Expo H se pagasse a si própria. Isto nunca aconteceu. Nós temos tabelado, ela tem andado sempre por volta de um déficit mais ou menos à volta de 50 mil euros e por isso também temos a parte financeira, uma coisa que nos condiciona nas nossas opções. Poderíamos ter um cartaz com outra dimensão, mas percebemos o que é que estamos aqui a fazer e essa característica também da sustentabilidade financeira da própria feira para nós também é importante. Isso tem sido para nós absolutamente relevante, honrando os compromissos que nós temos com os nossos fornecedores, e fazendo com que as pessoas, por isso perceba-se que há aqui uma dinâmica, há um investimento hoje maior, e recordo isto, não que esteja hoje aqui em debate ou que seja importante, hoje a nossa Feira do Queijo tem um orçamento mais forte, mais sólido, e que nós temos conseguido rentabilizar bem, transformando a nossa Feira do Queijo, às vezes com um investimento também de 50, 60 mil euros, quer dizer, são dois projetos muito diferentes, um mais bem conseguido e outro hoje que ainda não cresceu tanto.